É, você está curtindo músicas carnascas em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Amanhã dar-se aniversário natalício da encantadora, da jovial, da elegante, da amável e dinâmica senhorita Débora de Barros Carvalho, que vai receber de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, seu querido papai, todas as felicitações pelo seu aniversário natalício, também de seus familiares, de suas inúmeras amizades e de toda a equipe da Lafique Imóveis. Parabéns, jovem e elegante e amável senhorita Débora de Barros Carvalho, pelo seu aniversário natalício, que dar-se-á amanhã. Mas, vamos nós com música nesta manhã de domingo. Nós temos agora, em nossa passarela sonora, em nossa passarela nostálgica, o advogado Mário Reis. Aqui, com um belíssimo arranjo do Pixinguinha, Mário Reis vai cantar, do Lamartine Babo e Noel Rosa, O Sol Nasceu para Todos. Rezadinha, mais uma vez conosco, Rezadinha, que deixou esta gravação maravilhosa e nós vamos enfocá-la nesta pedida matinal. Rezadinha cantando do saudoso sambista Monsueto Menezes, A Fonte Secou. Para os nossos ouvintes, este sucesso carnavalesco do Adolfo Macedo, Gilberto Alves canta em arranjo do Pachequinho, Recordar. Dia vem chegando, vou rezar minha oração. A igreja é a floresta e o sino é o violão. Por que você me nega a esmola de um olhar? O sol nasceu pra todos, também quero aproveitar. Deus, quando inventou o mundo, fez o sol e fez a lua, fez o homem e a mulher. Fez o amor em um segundo. Sou o sol, você é a lua. Seja lá o que Deus quiser. Vem chegando, vou rezar minha oração. A igreja é a floresta e o sino é o violão. Por que você me nega a esmola de um olhar? O sol nasceu pra todos, também quero aproveitar. E você é a triste lua que ilumina minha rua, onde mora minha dor. Mas uma lua diferente, que é do sol independente, com luz própria e com calor. Também quero aproveitar.

E viva o carnaval! Sempre é carnaval. Vão caindo serpentinas, umas grossas, outras finas, que nos vêm atordoar. Enquanto em seu disfarce, em sua face de inocente, iludindo a toda agi, todo ano é carnaval. É por isso que estamos enfocando hoje, em nosso coreto imaginário, as mais autênticas músicas carnavalescas, as mais cantadas, aquelas que o rádio tocava. Mas, gente ouvinte, participe desta pedida sonora. O nosso e-mail é este, para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Ou mande uma carta, colocando no envelope da mesma, Rádio FM, Caixa Postal 440, São Paulo, São Carlos. Esta cartinha chega. São Carlos, São Paulo. Vamos repetir. Mande uma cartinha para nós, colocando no envelope, Rádio USP FM, São Carlos, São Paulo. Agora deu certo, né, Juninho? A cartinha chega. É bom nosso técnico, o nosso diretor de gravações, estar sempre atento, pois a gente pode errar e ele, com seu talento, nos corrige. Isso é muito bom, Juninho. Mas vamos nós com a música. Ângela Maria, a Sapoti, como diria o saudoso presidente Getúlio Vargas. Ele que colocou este apelido na Ângela Maria, de Sapoti. Ângela Maria, aquela frutinha deliciosa que é Sapoti, canta do Armando Cavalcante, A Lua é dos Namorados. Chico Alves aqui com o Maestro Borba. Francisco Alves, o rei da voz do Paquito, uma apresentação. E depois, um aperto de mão. Mas, com sucessos carnavalescos, você está ouvindo e curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. A Dama do Encantado também está conosco. Ela, a saudosa Araci de Almeida, que vai cantar do Paquito, Não, não, não, não me diga adeus. Todos eles estão errados, a lua é dos namorados. Todos eles estão errados, a lua é dos namorados. Lua, oh lua, querem te passar pra trás. Estão errados, a lua é dos namorados.

jardim, um coreto, a música e a saudade, hoje somente com sucessos carnavalescos, pela Rede USP de Rádio, Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM em Ribeirão, na capital do Chope, capital do café, em 107,9. Juninho, vamos para mais um intervalo, aliás, o último. Na pedida vão estar conosco Batutas de São José, Vocalistas Tropicais e Castro Barbosa.